Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar-vos muito calorosamente, dizer-vos que é um gosto estar convosco aqui hoje, nesta tarde que de repente se tornou chuvosa. Agradecer ao Jorge Pato as palavras que me dirigiu, nele cumprimentar todo o distrito de Aveiro, cumprimentando também o nosso deputado eleito do distrito de Aveiro, o nosso presidente da Câmara, não sei se está cá o segundo, mas todos os autarcas, vereadores que estão presentes, membros da Assembleia Municipal, presidentes de junta, membros da Assembleia de Freguesia. É um gosto ver-vos aqui e permitam-me um cumprimento particular para a JP, que apareceu em força e bem identificada, e é também uma alegria poder contar convosco. Eu farei uma intervenção breve, mas há algumas notas que vos queria deixar, porque depois, como sabem, e tive a oportunidade de falar com quase todos os presentes de concelhias, o meu objetivo é, um bocadinho terceiro, é ouvir-vos, porque ainda não escrevi a moção, decidi que primeiro faria a volta completa pelo país e só depois é que escreveria a minha moção ao Congresso. E por uma razão simples, porque entendo que, apesar de ter várias ideias alinhavadas, e mal seria se não as tivesse, e já ter algumas coisas pensadas e refletidas também em Lisboa, junto das pessoas que estão no grupo parlamentar, junto daqueles que estão mais próximos, a verdade é que não me sentiria tranquila se não testasse e se não procurasse ouvir aquilo que o partido tem para dizer um pouco por todo o país, na certeza de que a moção que levar ao Congresso, depois desta volta e do enriquecimento dos vossos comentários, das vossas ideias, das vossas prioridades, certamente será menos uma moção só minha e mais uma moção de todo o partido, e esse é muito o objetivo, que todo o partido esteja mobilizado, que se reveja numa estratégia e que sinta que tem um lugar dentro dessa estratégia que passa por todos. Eu, quando escolhi este mote, Unidos para Crescer, foi exatamente isso que quis e que quer transmitir ao partido. Nós temos de crescer porque o país precisa de um CDS forte e com cada vez mais capacidade de ação. O CDS mais não é do que um instrumento para servir o país, para servir Portugal, para servir os portugueses. Nós achamos que deve ser cada vez mais eficaz, cada vez mais robusto, com cada vez mais capacidade de ação, e para isso precisamos de todos aqueles que já cá estão, todos, desde os mais jovens militantes até aos mais antigos, àqueles que vêm da Fundação e que têm aparecido em tantas sessões destas, àqueles que estão envolvidos nas estruturas, àqueles que estão mais empenhados nas autarquias, todos são necessários para nós, de facto, fazermos crescer o partido. É com o trabalho de todos, com o profissionalismo, com a nossa capacidade de fazer diferente, que seremos certamente capazes de atrair mais gente para o nosso partido, seja para nele militar, e muitos têm feito militantes um pouco por todo o país, seja para em nós confiarem o seu voto quando chegar à altura, presidenciais também um dia, quem sabe, esperemos que sim, mas autárquicas, legislativas, regionais, são as primeiras que possam de facto confiar em nós o seu voto. Queria, antes de dizer duas ou três notas sobre também a situação que vivemos neste momento do país, queria ainda voltar um bocadinho atrás, porque creio que é importante e muitos de vós irão encontrar no Congresso, mas certamente outros não estarão lá, e queria dizer os olhos nos olhos a razão de ser da minha candidatura. E a razão de ser tem a ver, obviamente, com a circunstância de Paulo Portas ter decidido que não continuaria, e o partido penso que será muito justo e superlativo na forma como há de agradecer, e o Congresso também será certamente um momento para agradecermos toda a disponibilidade, todo o trabalho feito em prol do CDS, com uma liderança que só nos pode inspirar. Mas digo eu, colocada a questão da sucessão e da abertura da liderança, eu entendi que tinha o dever de refletir sobre se tinha ou não condições para avançar. E o dever de refletir desde logo porque concluí a entrada para o CDS e primeiro com uma missão que foi de fazer o relatório da natalidade, que hoje é um tema que felizmente passou um pouco para todos os partidos, mas naquela altura fomos nós que o colocámos na agenda em 2007. Depois, como deputada incumbida de matérias de orçamento e finanças na altura do PEC 1, 2, 3, 4 e da Troika, depois no governo com a agricultura, o mar, ambiente, ordenamento, território e depois mais agricultura e mar, descobri que de facto gosto de servir a causa pública, gosto de fazer política. Acho que o CDS tem tudo para ser um partido cada vez mais preponderante no nosso sistema político. Entendi que tinha vontade e gosto em poder continuar a servir a causa pública através do CDS, que, volto a dizer, é de facto um instrumento que pode ser cada vez mais forte de serviço ao país. Depois isto não chega, porque a vontade só não chega, e para mim era absolutamente essencial saber se reuniam duas outras condições. Uma de ordem pessoal, porque sabemos que estas funções são exigentes e acabam por envolver o próprio e também, num certo sentido, afetar toda a família, e por isso para mim foi importante, em casa, refletindo com a minha família, perceber se tinha condições para avançar. E isso aconteceu, aliás, hoje está aqui o meu marido, já esteve comigo no fim de semana passado, durante a semana, quando eu dei estas voltas, foi ele que ficou com as crianças, e portanto só assim é que seria possível avançar. E depois, outra razão também muito importante, foi perceber se o partido me veria da forma como eu me vejo, que é alguém que procura gerar consensos, que procura juntar as pessoas, dar espaço a todos, garantir que nós conseguimos crescer, não apenas somando, mas multiplicando aquilo que são as nossas melhores qualidades. E eu acho que se há traço de liderança de Paulo Portas que é inspirador, é esta capacidade de dar o seu melhor e levar a que outros deem também o seu melhor para o partido e para o país. Portanto, só depois de verificar se isso de facto acontecia, e falei com muitos nossos dirigentes, desde logo com aqueles que estavam, porventura, na linha da frente para também assumir uma candidatura, e certamente com o Nuno Melo de forma privilegiada, concluí que, de facto, havia essas circunstâncias, eu seria entendida como alguém que procura a união de todos, procura que todos possam ter o seu lugar, concretizar o seu potencial, trazer as suas ideias, mais novos e mais velhos, mais antigos no partido e mais recentes no partido, e com essa segurança termos a certeza de que seremos capazes de fazer crescer e de alargar o CDS, coisa que eu acho que neste momento já está a acontecer e sinto um bocadinho por todas as sessões que já está a acontecer. Não há sessão a que eu vá que não assine várias fichas de novos militantes, o que é um sinal muito positivo. Depois, obviamente, há outra circunstância, porque ninguém avança para uma liderança de um partido se não tiver um forte gosto pelo país e também alguma preocupação. Eu creio que isso também nos une nesta sala. E a verdade é que essa preocupação sobre o estado do país, sobre o momento que o país atravessa, sobre as condições de desenvolvimento do país de forma estável, condições que não nos levem de novo a uma ruptura financeira e a uma intervenção exterior, são de facto preocupantes. Nós estamos num momento novo da nossa história constitucional, tivemos uma verdadeira revolução na prática constitucional, pela primeira vez um primeiro-ministro que perdeu eleições, pela primeira vez uma força política coligada que ganhou eleições e que é impedida de governar. Mas obviamente o nosso caminho agora é trabalhar com o que temos, olhar em frente, virar a página ao livro e, neste caso, também pensar como é que, do ponto de vista do CDS, nós melhor podemos contribuir dentro deste novo quadro de prática constitucional. Queria dizer-vos que, de facto, quando olhamos para este governo alicerçado nas esquerdas radicais e quando somos chamados à oposição, nós certamente seremos sempre uma oposição muito firme, muito consistente e também muito construtiva. Este momento particular em que nos encontramos, de Orçamento de Estado, entregue ontem no Parlamento, eu ainda não tive tempo para o ler em detalhe, porque ando nestas nossas voltas. Ontem estive em Castelo Branco, estive na Guarda, hoje de manhã já estive em Coimbra e daqui seguirei para Viseu. Mas para vos dizer do que fui vendo e desde logo das impressões que fui trocando com quem no CDS está na linha da frente desta análise, parece bastante claro que aqueles receios que nós já tínhamos quando vimos o esboço de Orçamento de Estado e esboço esse que mereceu as maiores reservas e críticas por parte de todas as entidades nacionais e internacionais, entidades independentes, desde o Conselho de Finanças Públicas até à Unidade Técnica de Apoio Orçamental, passando pela Comissão Europeia, que levantou todas aquelas questões, e pelas agências de notação financeira. Nós podemos não gostar delas, mas sabemos que elas influenciam a vida das nossas empresas e das nossas famílias quando delas dependem as condições de financiamento do nosso país. Dizer-vos que, na verdade, este orçamento que agora foi apresentado não cumpre aquilo que António Costa se propunha. António Costa fez a campanha e nas últimas semanas, já no governo, vem-nos sempre dizendo que com ele vinha a estabilidade e acabava a austeridade. Tanto estabilidade e virar de página a austeridade. Ora, quanta estabilidade, nós veremos, mas já tivemos um primeiro momento de um orçamento retificativo onde quem o apoiava simplesmente desapareceu. Vamos ver se isso vai voltar a acontecer e em que momento vai voltar a acontecer. Mas não sabemos isso garantidamente, neste momento, ninguém pode saber qual é o dia e a hora de umas próximas eleições legislativas, qual é o dia e a hora de fim deste governo. Quanto à austeridade e virar a página à austeridade, pois eu creio que hoje já o podemos dizer com bastante segurança que, de facto, António Costa virou a página da austeridade, mas no verso encontrou uma folha em branco, com bastante espaço, e nela tratou de escrever um conjunto de medidas de austeridade que nos levam a dizer que aquilo que dá ou que quer aparentemente dar com uma mão está depois a retirar com as duas mãos. E isto vale para as famílias, basta pensar no quociente familiar que nós introduzimos e que agora supostamente é substituído por umas deduções à coleta, contas feitas, já veio ser denunciado publicamente, não por nós certamente faremos essas contas também, mas para a Associação de Famílias Numerosas, dizendo que não é verdade, que as famílias portuguesas vão ficar em muito piores circunstâncias. Basta olhar para aquilo que supostamente dá no IVA, que nem dá tudo, nem quando era suposto, e aquilo que retira através da taxação sobre o gasóleo e a gasolina, que afeta diretamente as empresas portuguesas e lhes retira competitividade e que afeta diretamente as famílias portuguesas. Basta olhar para a falta de verbas para o investimento produtivo que não estão lá e posso falar de um exemplo claro em matéria de agricultura, onde o atual ministro não só não consegue reforçar o programa de apoio à agricultura como nós tínhamos previsto e já pedido a Bruxelas, pondo mais dinheiro do Orçamento de Estado, como nem aquilo que nós fomos sempre pondo em anos tão difíceis, ele consegue assegurar e vai pedir para retirar verbas do Orçamento de Estado. Isto tudo são sinais preocupantes, porque de facto nos levam a crer que a preocupação do Governo não está no investimento produtivo, não está na criação de riqueza de forma sistemática. O Orçamento foi feito, aquele esboço, com alguma leviandade, e a verdade é que nós assistimos a uma cambalhota orçamental e o que vem agora de novo, onde de repente numa semana conseguem aparecer mais 1,1 milhões de euros de medidas, significa que de facto não estava bem pensado, não estava bem preparado e relembro ainda assim dúvidas de Bruxelas sobre a execução orçamental, o que significa que nós teremos de ter todo o cuidado e toda a atenção para perceber em que medida é que, na verdade, vamos ou não vamos a cumprir aquilo que aparece no orçamento e quais são as consequências que daí podem advir para o país. Portanto, o que é que se espera do CDS neste momento e nesta matéria? Olhos bem abertos, rigor máximo, profissionalismo na análise, denúncia certeira daquilo que parece ser um mau caminho e sempre apresentação de alternativa construtiva em prol da criação de emprego, da criação de riqueza, porque se não há criação de riqueza, não há nada que possa ser distribuído. Queria dizer-vos, para terminar, que quem dizia que sociologicamente o país tinha virado à esquerda e que estava agora muito confortável com este governo alicerçado nas esquerdas mais radicais do nosso espectro político, eu acho que se enganou redondamente. E nós tivemos uma prova dos nove. E a prova dos nove foi a eleição presidencial. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com clareza e de forma inequívoca. E mais importante do que isso, aqueles candidatos que se reviam e que corporizavam e protagonizavam a solução das esquerdas radicais apoiantes do Partido Socialista no governo, esses candidatos não tiveram vencimento de causa. E, portanto, claramente os portugueses chamados a dizer se preferem uma governação apoiada na esquerda mais radical ou se preferem a tranquilidade da moderação, claramente afastaram-se de radicalismos de esquerda e mostraram que não estão confortáveis com esta situação, que não estão convencidos que isto seja o melhor para o país, o que significa que essas ideias não fizeram o seu caminho. Neste momento, para o CDS, há um espaço novo que se abre. E abre-se porque quem não é do CDS, ou quem não está tão atento a estas questões, às vezes não entende a nossa conversa do voto útil. Mas quem anda no terreno a pedir votos e quem vê no terreno as pessoas dizerem que gostam muito de nós, que gostam muito do trabalho que fazemos no Parlamento, que gostam muito de ouvir os nossos deputados, que as nossas ideias estão certeiras e que se identificam com elas. Mas depois, à última da hora, nos últimos dias, começam a pensar: ai, mas o voto vai ser perdido, vocês não chegam lá, vocês são muito pequeninos, e como eu ouvi tantas vezes em 2011, o que é importante é tirar lá os que lá estão. Então, neste momento, nós temos uma oportunidade, porque passou a ser mais relevante quem consegue ter, em conjunto, mais de 115 deputados, portanto, no mínimo 116, expectavelmente, quantos mais melhor. Quem conseguir assegurar essa maioria no Parlamento estará em condições de governar. Mais importante do que saber quem fica em primeiro lugar, hoje, isso é claro, será quem consegue assegurar 116 deputados. E é muito claro que nós só voltaremos a governar quando tivermos condições de assegurar uma maioria de, no mínimo, 116 deputados. Isso significa... Isso significa que o CDS tem de crescer muito, deve ter muita ambição. Às vezes perguntam como é que nós nos vemos, quanto é que queremos crescer, como é que vemos as relações com os partidos que estão à nossa volta, e eu acho que aqui temos que ser bastante claros. O nosso objetivo é crescer o mais possível. A nossa ambição, se é bem orientada e orientada para as coisas boas, deve ser uma ambição máxima. Quanto é que é em concreto, dirão os portugueses quando chegar à altura. O nosso trabalho agora é consistente, olhar em frente. Aliás, António Lopes Xavier escreveu um texto para a Folha do CDS, não foi articulado comigo o título, mas podia ter sido meu, porque é exatamente aquilo que eu penso: olhar em frente, sem desviar caminho, sem nos preocuparmos com aquilo que os outros estão ou não estão a fazer, dizem ou não dizem. O nosso caminho é em frente, é diretamente para os portugueses, é procurando bases sólidas na nossa matriz democrática cristã, mas sobretudo resolver os problemas do dia-a-dia das pessoas. É isso que as pessoas querem lá fora, é para isso que confiam ou não confiam nos políticos. São essas respostas que às vezes não são claras, não são de forma cristalina apresentadas, e por isso também as pessoas se desencantam. Não tenhamos ilusões, nós não conseguimos resolver tudo em política, de forma alguma. Nem temos a pretensão de resolver tudo em política, mas aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que podemos e devemos resolver, então que o façamos com muito foco, com muita preocupação de ir ao encontro do que são as expectativas, as preocupações, as inquietudes dos portugueses. Eu acho que é para isso que nós cá estamos. Conversar, certamente, mas concretizar sempre. E vou terminar para vos ouvir, para tomar nota dos vossos contributos, das vossas prioridades, das questões que no terreno sentem como sendo as mais relevantes para o CDS levantar, na certeza de que todos juntos nós temos uma oportunidade de ouro para nos afirmarmos, para nos orgulharmos do trabalho que foi feito e que é feito diariamente pelos protagonistas do CDS, para juntarmos mais a nós e para, de facto, nos assumirmos, quando chegar à altura, como dignos de ser uma primeira escolha dos portugueses. Bem-aja e muito obrigado por terem vindo.